todas as pessoas que trazem gravadas em suas almas e em seus corpos dores sobre-humanas, pessoas que perderam filhos prematuramente, pessoas que ficaram paraplégicas em acidentes, portadores de doenças incuráveis ou que cumprem penas longas e até mesmo injustas, continuem crendo. 1 São João, capítulo 4, verso 4: maior é o Espírito que está em vós do que o que está no mundo.